Ali. É hora do show. E ela gira, gira como gira a vida. Habilidade pra curar todas as feridas. Esse dinheiro livra a cara de umas fita. Já é normal as desavenças adquiridas. A maquiagem deixa o rosto tão bonito e faz o seu sofrimento passar batido. E põe a arte na frente, pois é hora do show. A noite ainda não acabou. Gira que é hora do show. Mantém a concentração, vários jogando dinheiro. Os playboy beberrão, gente de todo lugar. Trabalha do peão, filho de fazendeiro, causa no rolê loucão. Ela é bem quente com a loucura alheia, vai trampar, pivete pra sustentar e o vício pra chapar. Gambé pra sucrinar, um vagabundo pra amar. Casa cheia faz diferença, no verbo lucrar. Ela é linda, uma dançarina, nada inocente. Usa e abusa da sua arte, o pole dance. Entra na mente e deixa louco. Quem a vê se apresentar nem calcula o sufoco. E sempre foi assim no bang, louco atrás de um troco. Até mesmo achar otário pra pegar pra louco. No pole dance ela mostra sua arte. E o cliente rico proporciona cheque mate. E ela gira, gira como gira a vida. Habilidade pra curar todas as feridas. Esse dinheiro livra a cara de umas fita. Já é normal as desavenças adquiridas. A maquiagem deixa o rosto tão bonito e faz o seu sofrimento passar batido. E põe a arte na frente, pois é hora do show. A noite ainda não acabou. O que tomou, os perreios que passou. As noites que chapou, quando seu filho chorou. Quando sua mãe vazou, quando seu pai atentou. As noites que se deitou, quase nunca houve amor. Vou te falar uma palavrinha confusa. Um paradoxo que pega pra louco te muda. Mas o filho também muda um cenário de treva. E põe fim na digestão no coração de pedra. E ela no pole representa sua luta. Investe no crescimento de mais um filho da Esse sistema que vai tentar engolir. Só mais um que eles vão tentar destruir. Fazendo sensacionalismo na televisão. Mostrando o preto como se fosse imagem do cão. E ela lembra da frase dos Racionais. Que preto e branco pobres se parecem, mas não são iguais. E ela gira, gira como gira a vida. Habilidade pra curar todas as feridas. Esse dinheiro livra a cara de umas fita. Já é normal as desavenças de seu sofrimento passa batido.